desse pesadelo. Acreditar que estamos bem e que a saudade é passageira. Eu tento, mas é tudo em vão. Adormeceu, até o sol esqueceu de